assim, ó. Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando. Cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando. Vamos sambar, vamos sambar. Eu cheguei, cheguei, quero ver todo mundo quebrando. Eu cheguei, cheguei, quero ver todo mundo. Ai! Mão na cabeça. Fecha, fecha. Puta na cintura, deixa a mãe. Com a mão na cabeça. Fecha, fecha. Puta na cintura. Olha que xoxo, a cada macaco no seu galho. Xoxo, ai. Eu não me canso de sambar. Xoxo, ai. Era só o que faltava. Xoxo, fazendo a quebradeira em outro lugar. Xoxo, ai. Cada macaco no seu galho. Xoxo, ai. Eu não me canso de sambar. Joshua, Maria, Joshua. Bala com baco, fazer bala com baco. Bala com baco, mexer bala com baco. Ela gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo. Bala com bala com baco, mexer bala com baco. Bala com baco, mexer bala com baco. Ela gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo, gostou até embaixo. Gostou até embaixo. Bota baixinho, bota baixinho, baixinho, baixinho. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha. Um rodado e uma bainha, uma cesta de oh. Ai, ai, olha que tem bom. É por cima da linha, é por cima da linha. E vem pra mim. Olha que tem bom. Mas que eu levei, levei uma carreira. Essa foi pequenininha. Vai, vai. Sete arroba, o passado e uma Bahia, uma cesta de... Sete setas, galinho. Olha que trem bom, ah! Olha que vem mole, olha que vem mole. Olha que venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona, venegona